Olá, muito bom dia. Estamos então à conversa com Graça Silva, vereadora da Cultura do município de Oliveira do Hospital. Este fim de semana, então, um marco histórico para o concelho, uma vez que os Verbos Jarguinas foi então considerado uma das 7 maravilhas da cultura. Aliás, está ainda em concurso. Como é que vê esta atribuição? O Verbo dos Jarguinas é, sem dúvida alguma, um dialeto um pouco esquecido, e quisemos desta forma, através desta candidatura, elevá-lo, fazer com que mais pessoas estivessem despertas e sensibilizadas para terem acesso a este tipo de dialeto, ou seja, a poderem não só conhecê-lo, mas também poder-lo pô-lo em prática, que era aquilo que temos como grande bandeira e objetivo aqui em Oliveira do Hospital. Até porque já outras iniciativas se antecederam a esta candidatura, nomeadamente a criação da Oficina do Território através de uma parceria com o Agrupamento de Escolas, onde foi possível, no âmbito das AECs, esta Oficina do Território surgir, onde são dedicadas algumas horas ao longo do ano letivo para dar a conhecer às crianças este dialeto, com convidados que os professores da Oficina do Território vão estabelecendo e levando à sala de aula o conhecimento de um dialeto que pode correr o risco, se não estivermos atentos, de poder ficar apenas na memória ou registado apenas em livros. Nós pretendíamos que, de facto, o dialeto passasse a ter mais pessoas a pô-lo em prática, nomeadamente os nossos jovens, apesar de ser um dialeto que está associado a uma profissão, à profissão dos pedreiros, profissão essa que também está um bocadinho já em desuso. Já não falamos hoje em pedreiros como era antigamente, que trabalhavam e cantavam a pedra, mas é um pouco isso, é essa história, é essa homenagem que também queremos fazer a esses trabalhadores, que com muito sacrifício construíram as nossas casas beirãs, com muito sacrifício construíram muitos monumentos daqui da pedra da nossa região, a pedra do granito. Aliás, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital é um exemplo disso, um bonito edifício todo construído em pedra de granito, e acaba por ser uma homenagem realmente a esses trabalhadores, a esses profissionais que antigamente, de uma forma muito árdua, muito difícil, com sol, chuva, frio, faziam o seu trabalho. É uma arte ancestral que nós queremos, sem dúvida nenhuma, enaltecer, homenagear e, sobretudo, não deixar ficar esquecida na geração futura. É uma aposta muito forte para que aqui a região realmente passe a conhecer mais aprofundadamente. Aliás, tudo isto teve também um grande impulsionador, que já não está entre nós, o Dr. Francisco Correia das Neves. Ainda jovem, foi o primeiro a preocupar-se de deixar um legado muito importante, que foi o livro do Verbo dos Jarguinas, que consiste num glossário. Nós estamos a seguir um bocadinho aquilo que também foi o trabalho que ele iniciou já há muitos anos atrás, que depois, recentemente, já aqui com o Executivo e com o Sr. Presidente José Carlos Alexandrino, foi lançada uma obra literária muito importante, porque fez um trabalho de pesquisa muito importante acerca deste dialeto e acerca do movimento dos pedreiros aqui na nossa região, como é que o dialeto chegou aqui até nós, que foi o Dr. Jorge Mendes, que fez um trabalho aprofundado a nível histórico, fazendo aqui uma recolha também etnográfica, uma recolha de testemunhos junto dos nossos jarguinas, e que foi registado também num livro que vale a pena e recomendo a quem gosta de estar e conhecer aquilo que é as nossas tradições. Recomendo a sua leitura, que está patente nas nossas bibliotecas e pode ser adquirido por alguma das freguesias que estiveram envolvidas. Estiveram envolvidas na altura 7 freguesias, aquelas que mais diretamente têm o seu dialeto enraizado, mas que nós queremos, obviamente, que essas raízes extravasem estas 7 freguesias, que seja sensível às nossas 16 freguesias e que possa novamente ser mais conhecido e ser partilhado pela nossa geração. Para nós é um grande orgulho chegarmos a este patamar, a nível distrital, comparando-nos com o Fado Coimbra. Para nós foi esta candidatura, sem dúvida nenhuma, que é uma lufada de ar fresco, é trazer ao de cima a importância das Verbos Arguinas e estou muito contente que esta organização das Sete Maravilhas e o Conselho Científico tenha reconhecido Verbos Arguinas como, como uma cultura popular de referência e de relevância para o Distrito de Coimbra.